sorriso aberto, coração sincero, olhar inocente de quem nada sabe, seu futuro perto, um desejo incerto de subir na vida, ser alguém. Sobreviver, algo tem que se fazer. Andam pelas ruas com frio e com fome, roubam pra sobreviver. Algo tem que se fazer. Acorda, Brasil, olhe pra nossa criança. Pro futuro do país. Acorda, Brasil, em cada esquina uma criança esperando a mão amiga que lhe ajude a ser feliz. Um sorriso aberto, sincero, olhar inocente de quem nada sabe, seu futuro perto, um desejo incerto de subir na vida, ser alguém. Está esperando.